Agora tô aqui chorando pelos cantos sem você, porque não pensei antes de jogar tudo pro alto. Porque não dei valor no amor que cê me deu e tudo que a gente passou. Você deixou a sua vida pra viver nós dois, e contigo eu sei que eu fui. Foi moleque, tem 30 mas parece uma criança de 7. Foi moleque, perdeu quem mais te amava e vai morrer de saudade. Me esquece, agora pode procurar um bar pra você chorar a minha falta. Quem sabe se eu largar você cresce. Seu moleque, Marinho, não faz isso comigo não. Ei, Pacheco, seu moleque. Agora tá aí sofrendo pelos cantos sem mim, porque não pensou antes de jogar tudo pro alto. Porque não deu valor no amor que eu te dei e tudo que a gente passou. Eu deixei a minha vida pra viver nós dois, mas comigo você foi. Fui moleque, às vezes eu pareço uma criança de 7. Fui moleque, perdi quem mais me amava e vou morrer de saudade. Me esquece, agora pode procurar um bar pra você chorar a minha falta. Quem sabe se eu largar você cresce, seu moleque. Fui moleque, às vezes eu pareço uma criança de 7. Fui moleque, perdi quem mais me amava e vou morrer de saudade. Agora pode procurar um bar pra você chorar a minha falta. Quem sabe se eu largar você cresce, seu moleque. Essa é pra tomar uma, menino. Agora tô aqui. Que situação. Obrigado, Marília. Obrigada, meu amor.